Gol no 755, autorizado a linha e manter 1-0. 755, a linha manter 1-0, 7. Torre está autorizado, final da Mike F. Juliette. Papá Romeu, Mike F. Juliette, Torre Salvador. Autoriza a chegada no 7, senhor. Autorizar o que na 7? Final da 7. Autorizado, chame curta final. E aí, camarada, Júlio. Número 2, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 07. Passaredo 2231, decolou 11, chame controle, boa tarde. 08, boa. Salvador, está passando o ótimo. Busca Serra Uísque, prossiga. Passado, passo 4, autorização de encerramento dos reatores para decolagem da pista 1-0. Parte 4 para decolagem da pista 1-0. Já havia chamado. Não, já chamou o solo. Liga acionamento, chama tanto com o táxi. Oscar Serra Uísque. 5 para Imel, solicitou 1-4-0 para autorização da frente da Serra. 1-4-0, ciente, é o número 4 para cópia. Liberação na GTR, mantém ainda a frequência livre, eu acho que mais estamos. Salvador, boa tarde, passaredo 2231, no perfil Momo, deco transfere. Passaredo 2231, boa tarde, contato radar, suba 180, sai da Momo. 80 na Momo, 2231. Controle o Kilo Serra Lima para descida. Kilo Serra Lima, desça para 3.000 pés, QNH 1009. 3.000, Kilo Serra Lima. Controle, papo Rafael, como é que é? 1755. Tráfego à sua frente, já curvou à esquerda, uma TR da Passaredo. Autorizado decolar, 090 graus, 089. Autorizado decolagem, Gol 977. Gol no 077, após o Boeing da companhia decolar, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. 09 companhia, ali manter no 0, 077. Tem 4 aeronaves à sua frente, ok? Estimado aí de mais de 10 minutos para cópia. Quebec, voo direto rotatória, reporte do palco campo. Agora a resposta é com o campo, viu pela queda. Gente, Brasília autorizado, Juliette Alfa Sierra, nível 320. Conforme rota do plano, AP Zulu no 7. Formosa, Peruísque 10. Após decolagem da 1-0, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, decimal 8, 5141. Cidade de voar direto para TAP? Autorizado para TAP. Direto para TAP, 2231. Não entendi. Juliette Alfa Sierra, Nero está com firma PLB? Juliette, no solo 1-4, autorizado 180 graus, backtrack, confirma o local de estacionamento. Nero está para acionar, chama a torre 11895, para acionamento táxi. Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, transição Elefa, Eco Lima, Eco Fox Alfa. Cabo 2000, voe direto, Ilhéus. Controle Salvador, boa tarde, Bolo 755. 755, boa tarde, contato radar, Bolo 360, saída da El. Eu da El, é o 360, subindo. 755 da Gol. Cabo 2000, controle. Cidade confirmar, voa direto, Ilhéus. Primativo, direto, Ilhéus. Prossiga. Autorizado Ilhéus, 140, Golf 677. Decola da pista no 0 com curva direita, saída Coral. Controle 1208, acione 5454. Autorizado Ilhéus, 140, na Golf 677. Decolada 10, mesma curva direita, saída Coral. 208 é o controle, 5454, transponde o trip 5454. Ó, trip 54 no céu. 5-4 no 5, chama para puxa acionar. Chamará. para o táxi Gol 1925, 193 a bordo, 3 horas e 30, alterna Sierra Bravo, Papai Juliette. Gente, livre táxi e tem ingresso na 17, reporte liberando na Quebec para continuar na Mike. Gol no 077, autorizado a decolar, 090 graus, 139. Iniciando o gol. Salvador, Papatango, Vitor Mike Quebec. Papatango, Vitor Mike Quebec, chame passando a rotatória. Chama passando a rotatória, Quebec. Forma rota do plano, decolando da 17, curva direita, da Eule da Bridge, interceptando a Pesulu 10, SMAP, direto Luft e após conforme. Controle na frequência 1208, aciona 5424. Pátio 59 a bordo. A torre na frequência 11895 para acionamento e táxi. Confirmando a saída da El Leda a Paeleda Bridge. Porte liberado. Golf Delta na escuta. Ano 20, decimal 8. 208, boa tarde. Rotatória, Vitor Mike Quebec. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 1077, na Bel, cruza 1500. 077, boa tarde. Contato radar, gol 360, saída da El. A da El, subindo ao 360, gol 1077. Oscar Serra Ruiz. Não, mantenha a posição. Faça 180 graus e ingresse pela pista. Rotatória, Vitor Mike Quebec. Vitor Mike Quebec, mantenha a aproximação. Chame o final de 4 milhas, aguardando pista livre. 3 milhas, aguarde pista livre. Aguarda 3 milhas, final no 7, Vitor Mike Quebec, aguarda. Eu acho que é ser ruim, que esse trecho aí da Mike está impraticável. Para Brasília, aguarde cópia. Confirmando sair da água? Afirmo. Esse é Ruiz, que então está com 9 a bordo, Galeão. Cópia. Autorizado São Paulo, Congonhas 430, conforme rota do plano. Decolagem da 17, curva direita, da El Leda Bridge. Após Bridge, Pesulu no meia. Bravo até o Zulu, direto Trive e após conforme. 120, decimal 8. E aciona 5475. November e aguarde para ingresso. Tem um tráfego na curta final. Gol 1077. Corrijo. Gol 925. Autorizado decolar, 100 graus, 099. Decolagem 190, gol 1925. Vitor Mike Quebec, check train, livre pouso na 17, 090 graus, 099. Rebaixar travado de fábrica, Vitor Mike Quebec, foi autorizado na 7. Controle o Papa Romeu aqui do Serra Lima, tá passando duna, interceptando o localizador. Pelo Serra Lima, chame torre 1895. 1895, uma boa tarde. Salvador Passaredo 2231, solicito desvio à direita na proa 310, entre 310 e 320. Calibre 3 Rio, passarelo 2231. 2231. Não tem intenção de pouso na 17 a partir do marcador externo? Cancele a partida externa, Kilo Serra Lima. Lima. Voo no 925, decolou 21, chame o controle 120.8. 208925, boa. 4206 para Recife, aguarde cofre. Pode só confirmar a saída, por favor? Cuca Aracaju. Obrigado. Controle, boa tarde, Gol 925, saída Arbor, cruzando 1500. Gol 925, contato radar, voo 360, saída Arbor. 360 no 925. Vitor Mike Quebec, afirmo. No solo 22, libere aqui na Quebec, faça 180 graus e aguarde. Cada um no zero, direita, Arbor, Elefa. 120, decimal 8, 5465. Cabeceira 35 via Lima e aguarda transferência para o solo, agilizando. O Kilo Serra Lima para o cancelamento. Aos 22, plano IFR cancelado. Prossiga sob regras de voo visual, chamem de base para final 3 milhas. Kilo Serra Lima, para 17. Lima. Prossiga. Mantenha ainda o litoral aguardando coordenação com a torre e o Yankee Data Charlie. Charlie, aguardar. Serra Lima, qual o local de estacionamento? Ah, ele está. Gente, o acesso a ele está congestionado com 4 aeronaves. Aguarde instruções. Pois sim. Leste, Vitor Charlie, proceja. Azul 4206, copia? Mostrando-se em condições visuais. Via pelo ISC 58, decola da 10 com curva esquerda, Pucaracaju. 120, decimal 8, 5470. Autorizado para Recife, na 360, decola da 10, curva a direita, Pucaracaju, 358, 1208, controle 5470, o transporte. Confirmando curva esquerda. Curva esquerda, correto. Chamo para posicionar. Puxa. Cerro isco. Confirma. Afirmativo, contorna os portões e para o ponto espera ingresso na Índia. Certo, boa tarde. Boa. Papatango Yankee, Delta Charlie, controle. Papa Romeu, acho que como é que estão, controle. Prossiga. Pode fazer uma ponte com o Yankee, Delta Charlie? Negativo, Yankee, Delta Charlie. Manda o destino do Bravo Vitor Oscar. Condor 076, call the identity as bom arrival, descend flight level 060. 2180 graus, a Quebec vai ficar do seu lado direito. Ela está ocupada no momento, mas vai desocupar. Vitor Mike Quebec, livre ingresso, reporte liberando. Bravo que Luiz, chame alinhado e pronto, cabeceira 17. E autorizado a final ILS. Testa 2000, autorizado a final ILS, boa no Pedrão. Papa Romeu, Oscar, Mike Tongo, ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Vitória, Oscar Mike Tango. Gente, na Quebec faz 180 graus de aguarde. Quilo Serra Lima. 009. 8895. Liberto, parado e após autorização de decolar. 10 graus, 109. Copiou? Negativo, já avisou o farol da sua jogada. Dá um minuto de buraquinho. Torre 11895. Obrigado. Delta Charlie. Yank Delta Charlie. Tá um minuto de buraquinho e tentar pouso no pátio 5 da Aerostar. Gente. Norte. Yank Delta Charlie. Charlie. Gente. Papa Tango Oscar Sierra Whiskey. Informa um helicóptero 500 pés do setor nordeste, se aproximando da perna do vento. Autorizado a alinhar e decolar, 090 graus, 109. Gente, autorizado então para Recife, nível de voo 350 pela Aper Whisky 58. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5464 e o controle opera em 120, decimal 8. Quanto é? Recife 350 via Aper Whisky 58, direção 0, curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 5464 transponda, controle 208. Correto, o gol no 856, chame pronto para o push. Obrigado. Oi. Meu através, estou visual, mantendo separação. Aguardando a instrução para o posto. Torre Papa Romeu, Oscar Mike Tango. Yankee Delta Charlie, tem condições direto de prosseguir para a Aerostar da presente? Afirmativo. Direto sem ter frio aí para pista. Autorizado. Oscar. Prossiga, Oscar, vai que estamos na escuta. Estacionamento. 415. Na remota está livre, chame táxi. Camarada. Setor de Salvador, que local de Salvador? O da certo, prosseguindo para o 44. Autorizado, 360. Conforme a rota do plano, decola da 10, direita, da El Leda Bridge. Intercepta Pesolu 10, SMAP, Luve, Tubabacena, pois conforme. 1208 e 5461. Garião, 360, rota do plano, decola da 10 da direita, da El Leda, direto Bridge, Pesolu 0, SMAP. 1208, ao contrário, 5461 na transponder. Reportaremos pronto aqui na Gate 4. Correto. Direita agora, tem um tráfego na sua frente também. 360 pela direita, guarda instruções. 360 pela direita, alta back tango. Confirmado, vai prosseguir para o pátio 04. Torre, o Yankee Delta Charlie, curtíssima final aí pro pátio, sem interferir com o eixo da 10. É direto pro pátio. Avistado, Yankee Delta Charlie. Chame no solo controlado, 090 graus, 129. Gente, Charlie. Dessa via para 2 no pés, que é legal no 009. Bahia, 2 Centenas, 009, 145. Papapá, Serra, não, Charlie Serra Tango, observe um helicóptero à sua esquerda, à frente, que irá pousar nos hangares aí atrás. Autorizado o ingresso, chame alinhado e pronto no 7. Rosca Tango em 360 sobre a rotatória, pode manter o 360 ou prossegue para o 7. O Sikorsky 76 e confirmando o local de estacionamento. Tem condições de pousar direto no pátio 4? Afirmativo. Então, aproxime direto para o pátio 4. Observe que tem uma aeronave ingressando na 197, é um Cessna 550. Chame na curta final para o pátio 4. Reportará na curta final para o pátio 4, óbvio. Fique atento e informa outro tráfego, um Boeing da Gol próximo a Simbra, uma milha e meia, duas milhas de Simbra. É, Oscar Mike Tango. Ciente, Oscar Mike Tango. Gol no 601, na escuta da torre. Triplo, Papa Romeu Lima, tem condições de formar sua posição no momento? Baixo travado. Ciente, continue a aproximação para sua informação, tráfego, Sikorsky 76. 4 milhas no setor norte, se aproximando para pouso ao lado da cabeceira 97, sem interferir com a sua aproximação e ciente de seu tráfego. Ciente. Bravo aqui, Luiz, que chame agora o controle 120, decima 8. Mais Oscar Tango, funcional. Aguarde a condenação. Bravo Whisky, boa tarde, você em corredor forte no meu pé. Ou no 856 que puxou, que chamou para o push? Ah, sim. No 856, autorizado, push, chama para o táxi. Solo trip 5415 para o táxi, está com 61 a bordo, autonomia. 4 horas e 20, alternando Salvador. 4 e 20 Salvador e 71 a bordo. Tá livre o táxi via Pátio Uno, Índia e Alfa. No ponto de espera, a torre em 1862, o altímetro no 009. Tem um voo, uma boa tarde. 3545. Alfa ainda 118.95 e tá com 61, 61 a bordo. Brazilian Air Force 2525, stand by to copy, ETC clearance to Galeão. Então 3567, coordene com a equipe de solo, tem um ATR da Trip que está taxiando em instantes a sua cauda. Assim que ele liberar, está autorizado seu push para o táxi, o altímetro 1009. Agora pro de Modva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa. Charlie Serra Tango, autorizado a decolar, pista 10, 1000 graus, 119. Mal, hotel Delta. Cara, o Bush Beck é treinamento da Azul, 206 na posição 8. Confirme, chamou para o Bush. O Azul, 4206 na posição 8. A posição 8, aguarde um instante. Após o táxi do Gol, a sua cauda, coordene com a equipe de solo, tá livre, puxa. O altímetro 1009, o azul 4206. Expectativa de 3 a 4 minutos, ok? Instante, coordenação, para aguardar o número 009, o altímetro 4206. Em 120, décima 8, saída PUCA, curva esquerda. 1208, obrigado, senhor. Avrelha de copy. Brazilian Air Force 2525, clear to CA Bravo Golf Lima, flight level 360, initially via Upper Zulu 10 up to SMAP position, after that straight to Luvtu position, and then Barbacena VOR. Takeoff runway 10, left turn, right turn to dial departure, Leda and Bright transitions, transponder 5473 and departure control frequency 120.8. Clear back, please. 1-0, ok. Call me ready to start up. Are you in the VIP apron? Confirm. Ok, call me ready to start up. Solo, boa tarde, Bombinha 01, Litor. Bombinha 01, boa tarde, agradeço a espera. Prossiga na Alfa e aguarde antes da Juliette. Na Alfa, aguarde antes da Juliette, 60. Temos 3 aeronaves na aproximação, 2 já estão prosseguindo na final. Triplo, Papá Romeu Lima, confirmando, por último, tá aí? 700 pés da GL, agora 700 pés, cara. A gente informa o tráfego mantendo-se na rotatória, 1500 pés, Bravo Eco 58. Gente, o tráfego, Papá Romeu Lima. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, na escuta para cópia. Papá Romeu, Papá Hotel Delta, autorizado para Porto Seguro, nível 360. Decola da cabeceira 17 com curva direita, subida Dael Leda e após direto para o destino, o transponder é o 5446 e o controle em 120, decimal 8. Cotejo. Conta 076, Tower 118, decimal 95. 118, 95, também com 9076. Ajustado no 009. E 9500 vai setor 360, ok? Direto Santa Jorge. Santa Tota, bom dia, Condor 076, Stepe Celeste, Condor 101. Observe a turbulência do Airbus 319 da Avianca. Autorizado a decolar, 080 graus, 109. Copiou aquilo, Romeu Oscar. 178, 3 e 50, Campinas, está livre o táxi à direita, no ponto de espera, chame a torre em 1 no 8, decimal 9, 5. Gente, livre para o seu ponto de espera, dá 1-0, confirmado 1 no 8, 9, 5, não, a torre? Afirmo, 118.95. Gente, 85. Solo Gol 18, Cominha para o táxi, 177 a bordo, 3 horas e 9 de autonomia a alterna Maceió. 3 horas e 9, Maceió 177. O senhor vai taxiar via pátio 1 Indy Alpha até o ponto de espera da 10, cedo a passagem na aeronave da companhia, ingressando no pátio via Juliette. Por gentileza, faça o seguinte, a taxi inicialmente apenas até através do 612, tem uma sequência aqui no ponto de espera, para permitir as aeronaves ingressar aqui no setor norte do pátio, ok? Então, através do 612, aguardando para prosseguir. Ah, sim, então, taxi a pátio até através do 612, igual 1-8-6. Aí, Juliette, igual 601. O número 601 no ingresso via Juliette para o portão 01. Juliette 01, 601. O UX6143, boa noite, boa tarde, prossiga via Alfa e aguarde, e chame antes da Juliette. Alfa, depois da Juliette, Web 6720, eu tenho aqui o 360 pro Galeão, é isso? Copia? Copia. Web 6720, autorizado para o Galeão, nível de voo 360, pela APRA Zulu 10 até SMAP. Após direto para as posições.